abre a porta de niña. Que as augas caen do céu. Abre a porta, esa é. Ergue os teus olhos ao céu. Mollando corpo meu, mollando corpo seu. Mira a chuva como cae, mollando corpo meu. Abre a porta, ven. Paso, vendaval, abre a porta, ven. Abre a porta, canto. Deixa miña voz pasar, veño cantando, veño cantando. Deixa miña voz pasar. Sou seu pássaro cantor. Venho de cruzar os campos. Venho de enfiar o mar. Venho de curtir o pranto en cada seu luar. Xa estou a porta chegando. Me atravesa seu olhar.